Nunca tá forró, é. Nunca tá forró, é. Nunca tá forró, é. Nunca tá forró, é. É Joazão e Majone. Produções. Só no baile vem Majone. Só no baile vem Queiroz. Marquinhos, cê deixou. Só no baile vem Marretio. Só no baile vem Queiroz. Produções. Só no baile vem Majone. Só no baile vem Queiroz. Marquinhos, cê deixou.